Agência Megafone. Há uma diferença muito grande em respeitar a faixa de pedestre, lei prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, e respeitar o pedestre na faixa. Boas maneiras que vêm de casa seriam um comportamento correto de qualquer motorista que respeita a vida do próximo. Mas essa é uma situação que nem sempre acontece em Maringá. Estatísticas da Secretaria de Transportes mostram que entre 2004 e 2009, 125 pessoas morreram após serem atropeladas. Neste ano, das 55 vítimas de acidentes de trânsito, 13 eram pedestres. Para o oficial de comunicação social do 4º Batalhão de Maringá, tenente Alexandre Gomes, estes números poderiam ser evitados se o comportamento dos usuários de via mudasse. A lei é boa, a lei existe, em que pese seria totalmente dispensável, né? Mas o que tem que mudar é o comportamento da pessoa que está ali, do usuário de via. É o pedestre usar a faixa de pedestre para travessia, é o pedestre respeitar a sinalização semafórica, que muitos não respeitam. É o ciclista também respeitar a sinalização de trânsito, as regras para circulação que existem para o ciclista também. O motociclista, o condutor de veículo, o condutor de um caminhão, de um ônibus, todos eles têm a sua parcela de responsabilidade no trânsito. Mas, infelizmente, a grande maioria negligencia isso e age na imprudência. E daí os acidentes acontecem fatalmente. Ao respeitar a faixa de pedestre, os condutores não estão apenas seguindo uma norma de boas maneiras na direção, mas também respeitando a lei prevista nos artigos 70 e 71 do Código Nacional de Trânsito, que dá preferência aos pedestres nas faixas, explica o tenente Alexandre Gomes. O que a gente espera do nosso usuário de via? Um comportamento consciente, não de acordo com a lei de trânsito, porque nós poderíamos dispensar o Código de Trânsito Brasileiro. Porque o que está ali, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que fazer daquela forma. Aquilo é apenas uma lei que foi criada por conta de que, mesmo sabendo, os nossos usuários de via não fazem. Então tem que ter uma lei para regular o comportamento da sociedade. Algumas orientações podem ajudar a evitar acidentes envolvendo pedestres, como conhecer e prestar atenção nos locais onde existem faixas para a travessia e reduzir a marcha do veículo bem antes da faixa. Karina Bernardino, para a Agência Megafone. Agência Megafone.